and where I decided to devote myself to the presentation of anarchism as social philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political and spiritual of the human race. É a condução das almas, a condução das mulheres, a condução da conduta das crianças, a condução da conduta do outro. Então é o governo do outro, a conduzir a conduta do outro. O socialismo, quando o pessoal diz que o socialismo morreu, nós dizemos, viva o socialismo libertário, socialismo libertário. Aliás, é a única saída para nós não mergulharmos numa profunda barbárie no mundo, é o anarquismo, é o socialismo libertário realmente, né? Que é rei plebe, se eles querem comprar a nossa felicidade, vamos roubá-la. Aqui é a Emma, e o recado é, quem semeia miséria, colhe fúria. Eu sou a Dance, contra o Estado, pelas insurreições dos desejos, e esse é o Fagulha Podcast. O maio de 68 francês representa o atravessamento de diferentes perspectivas que vão compor uma espécie de imaginário no anarquismo contemporâneo. Relevantes para a característica mais libertária do acontecimento de 68 são as tendências selvagens do movimento, as aulas mais radicais, conscientes e minoritárias. Entre essas, o situacionismo é apontado como grande influência naquele momento. Os textos situacionistas encontram-se entre os mais influentes no anarquismo contemporâneo e foram traduzidos nos Estados Unidos e na Inglaterra, inicialmente por círculos anarquistas. O situacionismo, claro, não é um movimento anarquista por si só. Na realidade, as maiores influências vão ser a leitura dos conceitos marxianos de alienação e de ideologia, bem como do conceito de totalidade conforme apresentado por George Lukács. Entretanto, os textos situacionistas ressoam com os anarquistas contemporâneos, principalmente devido à sua crítica da autoridade e do autoritarismo, bem como à sua crítica do poder hierárquico. Em grande parte, isso se deve à grande influência recebida do grupo socialismo barbárico. A Internacional Situacionista emergiu na década de 1950, inicialmente como uma derivação dos grupos de vanguarda internacional letrista e do movimento por uma Bauhaus imaginista, recebendo, portanto, grande influência das vanguardas de anti-arte originais do Dada e do surrealismo. Os letristas ganharam certa notoriedade por seus atos de sabotagem de inspiração dadaísta, uma forma valente e jocosa de subversão que se conecta às atividades brincalhonas de oposição do Maio de 68, de diversos movimentos de anti-arte e, claro, dos anarquistas contemporâneos. O termo situacionista, como vamos discutir, se refere à ideia de construção de situações, que denota uma forma de criar uma experiência política participativa genuína que rompe com o que seria o chamado de espetáculo, outro conceito situacionista fundamental e com a direção da vida cotidiana. Essa noção vai se aprofundar com o rompimento com o anarquismo e uma influência cada vez maior de Guy Debord na Internacional Situacionista, que passará a se preocupar com o desenvolvimento de uma vida crítica coerente da totalidade. O que vamos discutir nesse episódio são as influências diretas e indiretas do situacionismo sobre os anarquistas que vieram depois do Maio de 68, e quais são os pontos de encontro e os pontos de fuga em relação a esses dois movimentos. Saudações anarquistas, galera. Aqui é o Rei Plebe. E como vocês já viram aí no título do episódio, eu tô aqui com o Paulo Rocha para falar um pouquinho sobre o situacionismo e as relações do situacionismo com o anarquismo contemporâneo. Então, pra gente começar, Paulo, tu pode se apresentar um pouquinho pra galera aí? Então, queria primeiro agradecer o convite. Eu sempre fico feliz quando me chamam para falar sobre um assunto que eu acho tão importante e que, de certa forma, ainda é muito obscuro. Né? Eu sou o Paulo Rocha, eu sou de Belo Horizonte e eu faço parte de algumas movimentações subterrâneas da cidade. Entre elas, eu destaco a Casa Invisível, né? Que é uma ocupação de moradia e centro social, que está entre o Lourdes, que é um bairro super chique de Belo Horizonte, e o centro de Belo Horizonte. E também faz parte do coletivo Conjunto Vazio, que é um coletivo de anti-arte, performance, masturbação teórica e charlatanismo crítico. Perfeito, gostei da definição final. Bom, tinha uma influência muito grande dos situacionistas, né? Claro, sim. A ideia, tanto da anti-arte, quanto, por um lado, também a masturbação intelectual é uma coisa importante, né? Não é exato. À toa que às vezes, o Luther Blissé chamava de Guy Debord, né? Uh-huh. Bom, a gente já falou algumas vezes aí sobre a questão do situacionismo, e isso começou, na verdade, a ideia desse papo, dessa entrevista, começou há um tempão atrás, numa thread do Twitter lá. Na verdade, não foi nem uma thread, foi uma discussão do Twitter, em que o pessoal estava falando um pouco sobre as potencialidades de vários campos teóricos que emanaram ali em torno do Maio de 68, e como alguns deles, na verdade, estavam cheirando a coisa velha, mas que outros precisavam ser recuperados. E o que ficou bem interessante e chamou bastante atenção foi justamente essa questão de como alguns elementos do situacionismo deveriam ser recuperados. Mas eu não sei até onde os nossos ouvintes sabem o que é isso que a gente está chamando de situacionismo. Então, Paulo, eu queria pedir para você dar um panorama geral assim, sobre o que é essa história de situacionismo, o que a gente está chamando de situacionismo. Me parece que não é uma coisa única, né? Mas pelo menos a gente tentar situar um pouco o pessoal aí. Primeiramente, sempre quando eu começo falando sobre isso é que eu não sou um especialista, né? É nada mais contraditório do que especialista nos situacionistas, né? Então, eu geralmente falo quando eu falo sobre isso é sobre um viés de alguém que se interessa e que vê potencialidades nesse movimento e no que ele deixou posteriormente, né? Então, eu começo dizendo que, primeiramente, não existe situacionismo, como eles mesmos diziam, né? Na medida em que eles começaram como um movimento, a ideia de situacionismo para eles era pegar isso e transformar isso numa ideologia. E foi um movimento radicalmente contra-ideológico. Né? Para começar, foi um agrupamento, né, inicialmente de artistas, urbanistas, que tinham uma preocupação em relação a questões sobre a cidade e sobre a cultura. Né? Foi formado inicialmente em 57, com a junção de dois coletivos de vanguarda, né, dois grupos de vanguarda. Um era Internacional Letrista, né, que é um movimento que veio da dissidência do letrismo, que era um movimento de vanguarda também, que buscava a questão da letra, produziam filmes. E o outro era o Cobra, né, que era um coletivo escandinavo, né, que juntavam pessoas da Noruega, Copenhague e Bélgica. Né? Então era um coletivo também de pintores, todos os dois grupos com essa influência tanto do Dadá quanto do surrealismo. E esses dois grupos viram afinidades e resolveram juntar nesse grupo que foi a Internacional Situacionista, que foi extremamente ativo do final da década de 50 até 72. Tem alguns autores, inclusive, né, que vão falar sobre esse processo de início, talvez, da Internacional Situacionista e depois de uma espécie de dissolução da Internacional Situacionista com base nos cismas internos e nas brigas internas e tal. E o situacionismo, ele tem essa influência importante desses movimentos, que são movimentos que a gente poderia chamar de anti-arte, mas principalmente das alas mais politizadas e radicais desses movimentos de anti-arte. Você pode comentar um pouquinho sobre essa questão? Sim, inicialmente, né, alguns autores eles tendem a dividir os projetos dos situacionistas geralmente em três partes, né? A primeira é focada em relação à arte, a segunda geralmente em temas sobre a cidade, a crítica ao urbanismo e depois uma certa fase política. Né? Eu não tendo a concordar muito não, porque eu acho que eu sou uma divisão estanque. Mas digamos assim, essa influência das artes no início era muito, muito, muito forte. Né? Inclusive, grande parte dos integrantes dos situacionistas trabalhavam com cinema, trabalhavam com literatura, com poesia, com pintores. Né? Essa primeira fase, por exemplo, eles diziam que eles eram profissionais da cultura que estavam pensando nos potenciais revolucionários dessa arte. Né? É super importante pensar, por exemplo, como os situacionistas, eles sempre viram os movimentos revolucionários como herdeiro da poesia moderna, né? Para eles, de certa forma, os processos estéticos e os processos políticos, através da própria dissolução deles, né? Por exemplo, o Debord produziu um filme sem imagens, né? Que chama Uivos para Sade. Nesse aspecto, o que ele dizia era que a arte mais contemporânea já também passava por um processo de dissolução. Nesse aspecto, para os situacionistas, e principalmente para o Debord, de certa forma, né, que é o situacionista mais conhecido, o processo que aconteceu na filosofia de destruição do próprio caráter sistemático, no qual Marx vai dizer, por exemplo, que seria necessário realizar a filosofia, acontecia também nos processos artísticos. Ou seja, a proposta dos situacionistas seria realizar e suprimir a arte, tanto quanto o surrealismo e o dadaísmo tinham feito, né? Ou seja, era dar esse passo, esse salto para a revolução através de processos nas quais a própria arte já tinha enunciado. Por isso, geralmente, eles são anti-artistas, né? Eles são colocados nessa tag anti-artista. Porque para eles a questão não era produzir artefatos estéticos, não era produzir arte, mas realizar a arte na vida cotidiana. Eu acho que ficou claro, principalmente essa relação com a questão da anti-arte e esse passo para a questão política e para a questão da revolução, que eu acho que é o elemento mais radical e mais interessante do surrealismo, principalmente. Uhum. O Dada também, claro. É engraçado, né? A maior parte das pessoas, quando pensa em surrealismo, pensa nos elementos mais reacionários do surrealismo, quando, na verdade, você tem elementos extremamente radicais ali, justamente na ideia dessa dissolução da arte, né? Me parece que a proposta do surrealismo, do Dada, enfim, dessas vanguardas de anti-arte do começo do século XX, que depois vão se radicalizar, talvez, com os situacionistas, seja justamente acabar com essa questão da separação, né? A ideia é que você tem uma vida que ela é separada em caixas, né? Separada em elementos. Então, a arte é uma esfera separada da vida cotidiana e não deveria, né? Quer dizer, a proposta mais radical desses caras, inicialmente, me parece ser justamente isso. Quer dizer, é romper a barreira entre o que é a arte e o que é a vida cotidiana. E aí eu concordo nesse ponto em que isso levaria a uma perspectiva que ela é bastante revolucionária, né? Não, o próprio Dada, se eu for pensar o Dada alemão, ele tinha extremas conexões com os movimentos revolucionários, né? O próprio surrealismo, né, que para eles era super importante a contraposição a uma moral, a uma política burguesa, né, já tinha certos elementos. Tanto que, por exemplo, o Manifesto Surrealista, inicial, né, pelo Breton, aquele coletivo inicial, eles têm ali uma energia do qual Benjamin, né, tem um texto super interessante sobre o surrealismo, que ele fala que o surrealismo, ele recoloca a questão da revolução a cada momento. Né? Todo, é como um relógio que coloca todas as potencialidades possíveis da vida cotidiana de explodirem, né, nesse momento mágico do surrealismo, e que isso clama por um aspecto revolucionário. O problema em relação ao surrealismo, no qual os situacionistas vão ser muito críticos, né? Inclusive, grande parte dos primeiros debates, né, tanto do letrismo, da Internacional Letrista e depois do Cobra, é fazer essa contraposição, né, que o surrealismo, de certa forma, perdeu esse elemento de realização da arte na vida cotidiana para serem artistas, né? E principalmente porque grande parte dos surrealistas se aproximaram do Partido Comunista, né? Se for pensar, por exemplo, o Aragon, o próprio Breton, que depois vai romper e vai se ligar ao trotskismo e só depois vai começar a se dizer anarquista, para os situacionistas havia um problema ali, né, que era a perda desse potencial revolucionário inicial em prol de ser mais um estilo. Tanto que um conceito muito importante para essa primeira fase dos situacionistas era o conceito de recuperação. Né? Eles falavam, por exemplo, como os processos de escrita automática, como os processos que eram processos de composição, de experienciação na vida cotidiana pelos surrealistas, eles foram incorporados, eles foram recuperados, por exemplo, pela indústria cultural, pela produção de mercadorias em forma de propaganda, por exemplo. Né? Então, e principalmente a crítica dos situacionistas ao surrealismo vinha principalmente pelo caráter mitológico, mágico, né? Para os situacionistas havia um grande problema, que era essa centralidade do inconsciente. Né? Para eles não era só a questão de consciência do desejo, como vai dizer o Debord, mas o desejo da consciência. Certos aspectos de clareza sobre os processos sociais, os situacionistas encaravam que os surrealistas não deram esse passo radical seguinte. Esse conceito de recuperação é um conceito que eu acho que é bem interessante. Uhum. E eu acho que a gente pode, para tentar esclarecer algumas coisas para os nossos ouvintes, já que a gente fez um apanhado histórico sobre esse momento inicial, né, do situacionismo, acho que a gente pode tratar de alguns conceitos aqui, né? Eu acho que o conceito primeiro que a gente tem que discutir talvez seja o conceito de situação, né? Uhum. Por que que os caras se chamavam situacionistas, né? Porque é engraçado, quando eu vou conversar com a maior parte dos meus amigos e dos meus colegas que não fazem a menor ideia do que eu tô falando em relação ao situacionismo, normalmente eles pensam na ideia de situação e oposição, aquela coisa da política institucional, quando a gente fala em... Às vezes você faz, sem querer, uma piada, nossa, mas isso é tão situacionista, né? Esse processo das inversões é tão situacionista, o pessoal fica meio sem entender, né? Por que que o pessoal, então, se chamava de situacionista, da Internacional Situacionista, desse movimento todo? Então, para eles era super importante uma questão de jogo. Né? Coisas que eles vão tirar, por exemplo, uma oposição ao trabalho, né, ao homo faber, seria o homo ludens, né, o homem que joga, o homem que vive a vida cotidiana como se ela fosse uma espécie de jogo. Nesse aspecto, a situação construída, e eu tenho aqui a citação, eles vão dizer, é um momento da vida concreta e deliberadamente construído pela organização coletiva de uma ambiência unitária e de um jogo de acontecimentos. Então, eles vão dizer que situacionista é o que se refere à teoria ou atividade prática de uma construção de situações. Indivíduo que se dedica a construir situações. Membro da Internacional Situacionista. Por isso, quando eu fiz essa crítica do que seria o situacionismo, eles vão dizer, olha, não existe situacionismo. Existem usos situacionistas das coisas. Né? Nesse aspecto, a construção da situação nada mais é do que a construção de um momento revolucionário. Né? E, de certa forma, tem isso uma questão de uso da vida cotidiana. Né? Porque as relações capitalistas elas estão mediadas pela mercadoria e elas estão principalmente submetidas aos valores de troca. Né? A questão de uma situação construída é o valor de uso do tempo, do espaço no tempo presente. Não sei se ficou claro, mas é porque é interessante, assim, né? Porque, de certa forma, eles se dizem a Internacional Situacionista, mas a minha apreensão é que, ao longo do tempo, esse conceito ele vai ficando cada vez mais escondido. Porque era quase como se a situação ela tivesse que, no final, ser explodida para virar um momento revolucionário. Né? Porque como, nesse início, a questão estava muito voltada para questões que passavam a questão da vida cotidiana e do estético, né? No final, eles vão cada vez se voltando mais para a atuação revolucionária. Né? Tanto que o esforço deles desse início é dizer, olha, a situação construída não é um happening, não é uma performance, né, ela é algo que precisa alterar radicalmente a vida cotidiana. Eu acho que entra um outro conceito importante, que eu sei que você, para você é importante também, a questão da vida cotidiana, né? Porque acho que sem essa noção, e talvez seja um dos pontos mais importantes dos situacionistas, né? Eu acho que mais importantes, inclusive, num tipo de tratamento que até então era totalmente diferente nas esquerdas, na sociologia ou na filosofia, né? É importante pensar também que os situacionistas se aproximam do Lefebvre, mas eles dão um certo tipo de tratamento diferente, né? O Debord, ele tem um texto que chama Construção, Elementos para a Construção da Vida Cotidiana, deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo. Chama Perspectivas de Modificações Conscientes na Vida Cotidiana. É um texto de 61 que ele dá para uma turma do Lefebvre, para uma turma de universitários, onde ele não vai. Ele grava uma fita e essa fita é exibida, onde ele vai dizer a definição dele para a vida cotidiana, né? Que ele diz assim que a vida cotidiana é tudo aquilo que resta quando você tira as atividades especializadas. E aí é importante você pensar, por exemplo, no campo das esquerdas, no campo da sociologia, como a questão do trabalho era vista como fundamental, né? A definição de que, de certa forma, as classes, elas são operareístas quase, né? A luta de classes seria quase uma definição sociológica do operareísmo. E para o Debord, era muito importante, né, essa questão da vida cotidiana, que é tudo aquilo que retira, por exemplo, instâncias superiores, que geralmente são colocadas, seja a arte, seja a economia, seja a política, seja o trabalho, né? Então, o terreno para a revolução acontecer é a vida cotidiana. Então, de certa forma, os situacionistas são, por exemplo, os primeiros a colocar a questão da comunicação e da linguagem como um ponto extremamente importante, né? A linguagem, a forma como, por exemplo, a teoria revolucionária ou como a própria revolução deve aparecer, ela não deve ser aquela que são as velhas formas, né? Por isso, por exemplo, a maneira como circulava as ideias dos situacionistas, sejam pelas pichações, né, que depois voltam em maio de 68, seja pela revista anterior dos letristas, né, que era o Potlatch, que era distribuída gratuitamente, rememorando um conceito da antropologia, né, de dádiva, e seja pela forma como grande parte dos textos situacionistas apareciam, através do détournement, através do desvio, né? Isso quer dizer que a própria forma, né, de exposição das ideias e a própria forma de exposição das lutas, ela tem que estar atrelada à vida cotidiana, mas ela tem que estar atrelada também a um senso de negatividade. Sensacional. Eu acho que essa ideia, de fato, é inescapável. Bom, converso com algumas pessoas já, que eu particularmente, dando spoiler, eu acho que é a contribuição mais fundamental do situacionismo para o anarquismo contemporâneo vai ser justamente essa ideia da gente retomar os elementos da vida cotidiana, né? Uhum. Mas me parece que a matriz original, a principal influência, por assim dizer, dos situacionistas, as principais leituras que eram feitas, pelo menos no início do movimento, não conversam com o anarquismo, né? Pelo menos não com o anarquismo clássico, né? Me parece que é uma conversa um pouco mais com alguns conceitos de ideologia, talvez, o conceito de totalidade. Ah. São conceitos que são de matriz marxiana, né? Olha, eu discordo brutalmente disso. Assim. Eu acho que a grande questão para os situacionistas sempre foi não uma síntese entre anarquismo e marxismo, mas uma espécie de uso das teorias e de uso das questões práticas, né? Então, por exemplo, é claro que grande parte das leituras, elas tendem a enfatizar a influência marxista ou marxiana dos situacionistas. E é claro que isso está muito presente. Mas as leituras, por exemplo, do Bakunin, eles têm um texto que é muito interessante, que são as coisas que eles deveriam ler, né? Era uma espécie de plano de discussão e de estudo, né? Para que eles pudessem discutir, assim. E as questões do anarquista sempre perpassaram. Tanto que, para o próprio Debord, a Revolução Espanhola tinha sido a forma mais bem acabada das possibilidades de uma sociedade futura, né? De uma sociedade antiestatal e antieconômica. Então, assim, o que me interessa particularmente nos situacionistas, e que para mim sempre foi muito interessante, foi essa abertura para o desvio dos marxistas, do próprio Marx, mas também da tradição anarquista do próprio Bakunin. Eles tinham uma certa influência também, assim, do anarquismo insurrecional, né? De certa forma, o Ravachol, o Bonneau, eles sempre se falaram muito sobre isso nos textos deles, mas uma coisa que talvez que geralmente cria essa pretensa rixa com os anarquistas, foram que eles também sempre foram muito, muito críticos à forma como o anarquismo foi tomando na França e posteriormente, né? Porque uma coisa que foi ficando, por exemplo, na França e que foi ficando também na Espanha, no qual o Debord conhecia muito bem, é a questão do sindicalismo. E para o Debord e para os situacionistas, tanto o partido quanto os sindicatos, eles são mediações no próprio processo de autogestão e de auto-organização dos próprios trabalhadores, né? Eles viram claramente como posteriormente, né, em 68, e já em 68, como os sindicatos operaram como antirrevolucionários, né? Eles têm um texto também que chama Os Libertários, da década de 80, né? Ou seja, os situacionistas já tinham terminado, mas é um texto da Alice Beckenhoe e do Debord, que chama Aos Libertários. Foi traduzido até para um companheiro que chama Eric Correia, onde eles falam sobre os libertários presos na Espanha no período pós-franquista, e onde eles criticam fortemente como a CNT reconstituída não fez absolutamente nada pelos trabalhadores, né? Então, nesse aspecto, eles têm, eu acho, um aspecto muito interessante, que é absorver essa influência, né, anarquista e também marxista, conselhista, mas também ser fortemente crítico, né? Move e move, se envolve em cada estrofe. Versos e mortes, galope, repente, treino, show. Nordeste, centro-oeste, cordel, molotov. Repercussão da percussão, abdução e outra dimensão, então bolsão. Linha de frente da guerrilha urbana, faço cantando no capo e somada com a bandana. Cria de sapato e mocado igual Osama. Nessa plaza nervosa que deixa a cuca insana. Eu sei que tua mente incendeia quando a consciência te liberta da cadeia. Esse poema causa problema e faz cabeça quadrada tomar uma peia. Direto do laboratório, nosso folha fica notório e vira poderosa arma. Ação consciente do escolho evidente, você sente quando implica o teu karma. Bum! Outra explosão, de forma popular se faz nossa revolução. Verdade corre aos boy, a cada verso hood boy. Atitude pancada igual lampião. Mistério dos local adverti, mal uso da cabeça, deixa o pensamento em neti. Espanta as vestes, igual faroeste, conexão centro-oeste até o nordeste. E esse céu musical, aquarela do mental, que canto colore, literatura marginal. Tem sangue de poeta mais do que filme gore. Por isso, meu irmão, se mantenha de pé e não se apavore. Isso é por FK, nesse folclore, hardcore. Well, esse é o nosso cordel. Guerreiros do inverso da sociedade, o decesso indo na contramão. Aquece teu corpo, maracatu, eleva o fogo. E queima, renova, mente dos loucos. Comigo esse cordão de versos incende áreas. Ah, claro, eu acho que é o conceito de desvio colocado em prática, né? Isso que é uma coisa que eu acho que é fundamental e que, eu não sei até onde isso é realmente uma influência direta, mas é algo que eu observo um pouco no anarquismo contemporâneo. A ideia, por exemplo, de que tem elementos que você tem que tomar do anarquismo clássico, por exemplo, né, desse bando de velho branco europeu morto, e que tem elementos que de fato são interessantes, que você tem que inclusive em seu sentido desviar, né? Quer dizer, quando você pega um texto clássico desses caras do século XIX, tem algumas coisas que você olha ali e fala, não, peraí, né? Tem uma coisa muito estranha nesse elemento, né? Tem elementos de antissemitismo forte, tem elementos muito fortes de sexismo, e que, no entanto, eles podem claramente ser desviados e são desviados. Nesse aspecto, os situacionistas são extremamente antipuristas, né? Uhum. E é muito interessante porque, para eles, de certa forma, assim como a gente falou do que tem a frase do Debord, né, sobre o Dada e o surrealismo, que ele diz assim, o Dada suprimiu a arte sem realizá-la, o surrealismo realizou a arte sem suprimi-la. Cabe aos situacionistas tanto realizar a arte quanto suprimi-la. É claro que, tirando todo a frase bombástica, lacradora e egocêntrica, eu acho que, de certa forma, é a pretensão, não sei se é a pretensão, mas, de certa forma, o que o Debord aponta é que houve um instante onde o Marx, Bakunin, os proudhonianos, os blanquistas, eles faziam parte de um mesmo movimento, né? E aí que esses rachas, que são para eles muitas vezes ideológicos, né, que aconteceram no seio da Primeira Internacional, que é o ponto. E eu acho que uma outra questão do Debord é que ele vê o hegelianismo, né, de certa forma, esse confronto que tem tanto no Bakunin quanto no Marx contra o Hegel. Né? Por isso eu acho que era essa questão sobre a negatividade ser tão importante. Né? Ser tão importante. Na Sociedade do Espetáculo, no capítulo que é talvez o central, que talvez é o mais importante, né, que ele chama o proletariado como sujeito e representação, ele vai bater extremamente no Marx, ele vai bater extremamente no leninismo, nos marxismos cientificistas, mas ele, de certa forma, ele bate também nos anarquistas, como o que ele vê que é um problema do anarquismo, esse voluntarismo, né, esse eterno refazer, sempre, porque as gerações anarquistas, elas são sempre perecíveis, né? Então, esse aspecto ideológico de um certo, que ele vai dizer, né, especialistas da liberdade, ou ele fala, né, os anarquistas têm um ideal a realizar. O anarquismo é a negação ainda ideológica do Estado e das classes, né? Então, ele vai dizendo que o grande problema dos anarquistas, de certa forma, é essa forma ainda ideológica. Ainda que seja antiestatal, ainda que seja antipoder, para os situacionistas e principalmente para o Debord, a questão da ideologia e o espetáculo, né, que ele vai dizer que é a ideologia materializada, é muito importante. Que é uma coisa que talvez, ainda para mim, é muito atual. Né? É como a gente, nos nossos anarquismos contemporâneos, nas nossas formas contemporâneas, nós não sermos idólatras, né, dessas figuras anteriores e fazer uso das ideias, né, e eu acho que, e principalmente, pensar contra a gente mesmo, no sentido de que a ideologia é isso que, de certa forma, dá as respostas muito prontas para tudo, e é na vida cotidiana que a gente vai vendo o que, que é a organização, o que, que é ser anticapitalista, o que, que é ser antiespecista, antirracista, enfim, todas essas questões que vão se colocando. Eu acho que isso é fundamental, e eu vejo, claro, muito uma figuração, inclusive, do anarquismo clássico, né? Essa ideia de uma espécie de ética mínima do anarquismo, que ela, no final das contas, ela vai colocar a questão das lutas para a vida cotidiana mesmo, né? Por mais que você tente criar utopias e criar movimentos e criar um ideal do que seria uma sociedade futura, no final das contas, são as lutas na vida cotidiana que vão, de fato, te determinar como que essas questões devem aparecer, né? Inclusive, o próprio conceito de pré-figuração, por exemplo, é um conceito que eu acho interessante, no mínimo, para a gente pensar isso aí, né? Agora, a gente falou um pouquinho sobre o conceito de desvio, Falamos brevemente, eu acho que talvez a gente possa voltar um pouquinho nele, sobre o conceito de recuperação, mas tu falou aí sobre o conceito que talvez seja essencial, pelo menos pro Debord, né? Aquilo que o Sturgeon vai criticar, né? Como espectro-situacionismo, né? Mas que a ideia é de espetáculo. Aí você falou que isso tem alguma coisa a ver com ideologia. Que diabos é espetáculo? Então, espetáculo é um conceito situacionista, né, que o Debord vai levar mais longe, acredito eu, e no livro dele A Sociedade Espetáculo. Mas começa a surgir já nas revistas, né, nas revistas. E tem um texto que para mim é um dos mais interessantes e brilhantes para pensar as insurgências e as formas das barricadas, né, que é um texto do Debord que chama O Declínio e a Queda da Economia Espetacular Mercantil, né, que é também um desses textos seminais onde o conceito de espetáculo vai surgir. Sendo redutor, o espetáculo é a maneira como o capitalismo aparece contemporaneamente. É a forma mais avançada do capitalismo, né? O Debord, ele vai dar várias definições nesse livro da Sociedade Espetáculo. Um deles, ele vai dizer, a ideologia materializada, a forma mais avançada do capitalismo. O que ele quer dizer? É que o capitalismo, ele chegou a um momento onde ele acumulou tantos capitais que isso se transformou em espetáculo. E aqui ele está fazendo determinamento do Marx, onde a acumulação de mercadorias gera o capital. Ou seja, essa forma mais avançada transforma as relações mercantis, sociais, ela espraia para a vida cotidiana, para outros pontos, né? O que seria apenas uma relação mercantil, ela invade a própria vida cotidiana. Então ele vai dizer, por exemplo, que a própria comunicação, né, a maneira como a gente comunica, se organiza, vive, ela passa a ser também mediada pela forma da mercadoria. Entre as coisas, né, que esse mundo mediado pelas imagens faz, ela começa a fazer inversões, né, como já está presente, por exemplo, o que o Marx vai dizer, né, onde aparecia o sujeito, aparece o objeto, e onde aparece o objeto, aparece o sujeito, né? Essas relações mediadas pela mercadoria transformam não só o que para os marxistas clássicos e para os anarquistas falavam que eram as relações de trabalho, mas por exemplo, a arquitetura, a própria arte, a própria linguagem, né? Então, para o Debord, esse domínio da economia na vida é o que faz esse monopólio da aparência. E é por isso que é questão do espetáculo, porque, no final, o espetáculo, ele exige um espectador que nada faz e é impotente, que somos nós mesmos, né? Na nossa vida, oprimido pelo capital, oprimido pelas relações que passam da economia política o tempo todo, né? Não sei se ficou muito claro, mas eu acho que é sempre importante falar que o Debord, no conceito de espetáculo, ele não é um platônico, né? Ele também não é o Baudrillard, ele não está falando de um simulacro, né? Ele está falando que nesse mundo espetacular a mercadoria é total, né? É que ela é a única coisa que se mostra e se deixa ser vista, né? Então, de certa forma, quando eu sempre falo isso, porque eu acho muito interessante, né? Quando cada vez mais, para os anarquismos e para as lutas contemporâneas, a cidade, ela começa a ser um ponto central, é porque, de certa forma, a cidade, como diziam lá os autonomistas italianos, é uma grande fábrica. E nós somos a mercadoria, né? No capitalismo, o proletariado é a mercadoria, né? E isso é impossível de escapar das nossas subjetividades, da nossa própria forma de viver, né? Isso é muito interessante. Você falou sobre essa questão do Baudrillard, né, do simulacro. Uhum. Tem muita gente que parece interpretar o conceito de espetáculo como se ele fosse um simulacro. Tem até bom, o que não deixa de ser espetacular, mas enfim, tem até o meme, né, que o Baudrillard, que é o Debord para quem tem preguiça de ler sobre ideologia, né? Uhum. Mas o conceito de espetáculo, eu acho que ele está para além do conceito de ideologia, né? Me parece que ele tem um pouco a ver com o conceito de alienação também, a ideia de que a alienação, que na formulação original lá do Marx é uma coisa que tem a ver com o mundo do trabalho, né? Uhum. Ele escapa do mundo do trabalho e ele se combina com a forma mercadoria de maneira a mediar todas as nossas relações, né? Por isso que a questão do foco na vida cotidiana é tão fundamental, né? Eu acho que, inclusive, isso faz ponte com formulações mais contemporâneas, inclusive, por exemplo, do Comitê Invisível, a ideia de que o próprio poder, quer dizer, a noção de que você derrubar o Estado, né? Bora, vamos fazer uma revolução e derrubar o Bolsonaro. Como se isso fosse... não fosse por si só derrubar uma imagem espetacular que não é estritamente falando onde o poder reside, onde a questão reside, né? Quer dizer, o poder como forma de produzir alienação, ele reside nas interações cotidianas, né? Não só na forma Estado, né? E não só na forma trabalho, né? Porque no final, como o outro conceito que é super importante em relação à questão espetacular é de uma proletarização do mundo. Né? A gente está aqui agora, pretensamente, num momento sem trabalho, mas a gente está, por exemplo, se conectado por ferramentas extremamente capitalistas. Então, de certa forma, enquanto a gente fala sobre questões revolucionárias, a gente está trabalhando para uma grande empresa. Né? Independente da gente estar pensando sobre isso, querer sobre isso. E essa proletarização do mundo é o que coloniza inteiramente nossa vida, porque independente da gente estar no trabalho, a lógica, né, que aí certas, o Foucault, né, a própria influência que o Foucault vai tendo no Comitê Invisível, isso é de certa forma o neoliberalismo, né? A gente está regido por essas racionalidades neoliberais, né? Ou o que o Agamben vai chamar de dispositivo. Isso é muito interessante. A questão, inclusive, do Foucault talvez possa ajudar a fazer uma ponte com um segundo momento que eu acho importante para a gente pensar. Parece que essa história de situacionismo é uma coisa extremamente obscura, né? É um grupelinho ali que eram de pessoas meio excêntricas ali na França e que não tiveram realmente um impacto, mas eles tiveram um impacto importante, principalmente se a gente for considerar, o próprio Stottholm vai falar que isso é um exagero por parte, inclusive, dos próprios situacionistas, né? Uhum. Mas principalmente se a gente pensar a participação que eles tiveram no Maio de 68, que eu acho que é um ponto fundamental, tanto para a gente pensar Foucault, etc e tal, que é uma virada importante, né? Quanto para a gente pensar o anarquismo contemporâneo. Eu acho que o anarquismo contemporâneo é muito mais filho de 68, por exemplo, do que de Bakunin, né? Acho que é uma coisa que, de repente, a gente pode pensar. Você pode comentar um pouquinho sobre essa questão dos situacionistas em 68? Então, diversas, né, diversas possibilidades de leitura e do tamanho que teve os situacionistas em 68, né? Mas eu acho que é fato notório que em 67, em Nanterre, teve o escândalo, né? Quer dizer, Nanterre não, Estrasburgo, teve o escândalo dos estudantes de Estrasburgo, que eram estudantes de tendência anarquistas e situacionistas, que ganharam o diretório acadêmico deles com a proposta de acabar com o diretório. Então eles ficaram um pouco sem saber, né, reza a lenda, e pediram ajuda para os situacionistas, né? Aí o Mustafa Kayati fez esse panfleto, né, sobre a miséria no meio estudantil, que é um texto super importante, e esse panfleto ele foi impresso de maneira luxuosa e distribuído. Isso criou uma primeira polêmica, isso foi em 67, né? Chegou a ser noticiado na TV, e ali reza a lenda que foi um pré-escândalo, né, que permitiu posteriormente essa primeira revolta, né, de maio de 68. Porque o que acontece? Fez circular ideias, várias das ideias situacionistas, né? Os situacionistas, por exemplo, eles falavam, né, que grande sucesso deles em relação ao maio de 68 era, primeiramente, eles foram talvez os únicos a preverem uma situação insurgente, revolucionária, né, enquanto grande parte da esquerda europeia e da esquerda francesa não esperavam por isso, né, o próprio se não me engano, o próprio Lefebvre, ele já rompido com os situacionistas, ele falava assim, os situacionistas falam da revolução como se fosse abrir a janela e as pessoas vão se insurgir. E aí os situacionistas vão responder depois, exatamente foi isso que aconteceu em maio de 68. Né? Então, em maio de 68, os situacionistas tomaram, e é importante que se diga, né? Porque geralmente a gente toma maio de 68 como uma revolta estudantil, mas foi uma greve geral de trabalhadores e também tomada das universidades, né? E os situacionistas tomaram parte disso, eles fizeram parte de um comitê de manutenção das ocupações, cuja tarefa era produzir material gráfico e distribuir essa mensagem através de telegramas e etc, né? Eles tomaram uma parte importante, né? Eu tive em Paris tem 2 anos, e muito por acaso mesmo eu fui na exposição sobre cartazes de maio de 68. Primeiramente é engraçado, né? Porque você já vê como isso se tornou oficial. Mas vários desses cartazes, é engraçado, porque vários desses cartazes que foram produzidos pelo comitê de manutenção das ocupações, eles estavam numa posição central, né? E esse comitê, literalmente você chegava, era o primeiro que você via, assim, né? E aí desses cartazes, né? Eles foram produzidos, se não me engano, 5 ou 6, que eram Abaixo a Sociedade Espetacular Mercantil, Abolição da Sociedade de Classes, o outro era Ocupação das Fábricas, o outro era Fim da Universidade, e tinha um que era O que pode o movimento revolucionário agora? Tudo. O que acontece com isso nas mãos dos partidos e sindicatos? Nada. O que queremos? A realização da sociedade de classes sobre o poder dos conselhos. Ainda hoje eu acho extremamente provocativo a maneira como os situacionistas se colocaram como eles mesmos dizem, né? Os situacionistas nunca quiseram ser, ou ao menos eles diziam, né? A gente pode questionar isso, ser um grupo de vanguarda aos moldes bolcheviques. Mas eles diziam, nós queremos ser, de certa forma, a gasolina nas fagulhas. E eu acho que isso eles conseguiram e fizeram muito bem. Um pouco como eles fizeram avançar a crítica a uma radicalidade onde ela poderia ser facilmente deixada de lado, né? Pode pensar, por exemplo, a influência que eles tiveram nos revoltados, nos enragés, né? Que foi a galera que tomou a Sorbonne, e que alguns deles vieram posteriormente, que eram prostitutos, que depois vieram adentrar o situacionismo. Tem uma questão bem interessante. Bom, tem alguns livros interessantes no Brasil sobre isso, uma parte deles na coleção Baderna, né? Sim. E que tem sido, inclusive, reavivada, né? Porque ficou no status só de sebo aí durante um tempo. Mas tem um livro que é o 68, Como Incendiar um País, que... do meu querido amigo, ele sim, especialista em Debord, Eric Corrêa. Ele vai me xingar. Mas tem uma coisa que é bem interessante que eles trazem, e quando eu fui estudar um pouco sobre a questão do situacionismo e do anarquismo contemporâneo, isso aparece muito forte, que é a questão da formulação de slogans, né? Sim. Por exemplo, né, o viver sem tempo morto, gozar sem entraves, que começam a aparecer, inclusive, nas ruas depois do processo de ocupação. E aí esses slogans, eles... Eu tenho a impressão que eles mudam um pouco o foco para falar... não é que eles deixam de falar sobre capital, sobre classe, sobre trabalho, porque afinal de contas existia uma aproximação ali com os movimentos operários, né? Mas eles passam a falar um pouco mais sobre essa questão do prazer de uma forma bastante forte, né? Você acha dessa questão? Eu gozo nas ruas, né? Ou gozo nas pavê, né? Na verdade, não é exatamente rua, né? Mas enfim. Embaixo do asfalto, a praia. Embaixo do asfalto, a praia, né? Que é fantástico esse. O que você acha dessa questão, desses slogans? Eu acho que os situacionistas, e sempre me interessou, eles tentaram ou conseguiram, de certa forma, fazer uma espécie de síntese dessas expectativas cotidianas e da vida que tinham, por exemplo, nos movimentos de vanguarda artísticos, né? Ou seja, a questão da comunicação sempre foi muito forte, ou seja, essa busca de uma vida desregrada, da boemia, os situacionistas herdaram, a ponto do Debord dizer que ele bebeu mais do que escreveu. O que eu quero dizer com isso? Uma questão com o corpo, com a cidade, que hoje parece ser um discurso extremamente batido e estetizado, para os situacionistas, isso não estava apartado, por exemplo, do processo revolucionário. Sabe? Inclusive isso, assim, os situacionistas, o próprio Van Eggen, eles têm uma influência dos socialistas utópicos, no qual a ideia do prazer, a ideia de mudar a própria vida, né, os próprios surrealistas, isso estava em conjunto. Né? Se a gente for lembrar lá o que os surrealistas diziam, né, era juntar, e isso continua valendo para os situacionistas, juntar o Rimbaud, mudar a vida com Marx, que é revolucionar a vida. Então, isso quando vem em maio de 68, isso os situacionistas já apontavam lá no texto sobre a miséria da vida estudantil, era uma vida extremamente regrada, na medida em que ainda era sobre o domínio dos pais, ainda era a categoria da juventude. Né? Acho que quando isso vem à tona, quando esses slogans vêm à tona, quando as ideias, por isso que eles falam, né? As ideias saíram das cabeças dos situacionistas e tomaram as paredes. Né? Nesse aspecto, nada mais condizente com um grupo que buscava uma revolução que fosse uma revolução da totalidade. Né? Não era simplesmente socializar os meios de produção. Né, porque não é só administrar a miséria. Estão falando das outras potencialidades da própria vida. E é por isso que isso eu acho que impactou tantos estudantes. Né? Porque os estudantes, eles já não eram mais a promessa de uma ascensão social, talvez. Eles já não tinham essa promessa de serem integrados, porque eles começaram a se ver como trabalhadores, sabe? E aí, nisso, por exemplo, vem o Marcuse para dizer, olha, os estudantes são a nova classe revolucionária porque eles não estão ainda totalmente integrados. Mas para os situacionistas era o contrário, olha, do jeito que está, vocês já são parte desse sistema. Não é possível a não ser revoltar-se, organizar e destruir o poder. Né? E isso vem também de ver o que é a classe trabalhadora, o que é a mudança de um capitalismo que oprimia os corpos, né, pura e simplesmente, né, te colocava para deixar na fábrica durante 16, 18 horas, para você começar a ter um carro, para você começar a ter o seu apartamento, a ter uma TV, a ter acesso aos bens de consumo. Né? Tudo isso altera e modifica, né, as expectativas revolucionárias, expectativas possíveis. Né? Você não é só mais a luta pela própria sobrevivência. Isso é outro conceito super importante que vai aparecer no Van Eggen, no Debord. Né? Sair da pura sobrevivência para a potencialidade de uma outra vida. Eu tenho repetido constantemente. Eu acho que a gente pode, então, falar um pouco mais sobre essa questão. Queria puxar um pouquinho o Van Eggen. Como eu te falei, é muito mais uma opinião de mal informada, na verdade, de uma pessoa que leu um pouquinho do Van Eggen e leu um pouquinho do Debord. E eu acho que o Van Eggen, ele tem uma potencialidade mais interessante para a gente retomar algumas questões no anarquismo contemporâneo. Né? Eu acho que os anarquistas hoje, se eu fosse recomendar, falar, leia alguma coisa, eu diria muito mais para ler, por exemplo, o Arte de Viver para as Novas Gerações, do que ler um Sociedade do Espetáculo, até porque Sociedade do Espetáculo só se tiver com insônia. Né? Não, mentira, eu gosto muito do texto. Não sigam nesse conselho, leiam a Sociedade do Espetáculo, leiam o Van Eggen também, mas leiam a Sociedade do Espetáculo. Não, é brincadeira, eu acho a Sociedade do Espetáculo um texto... O pessoal fala que o Deborah é muito chato, mas eu acho ele muito interessante, na verdade. Eu acho que ele faz umas viradas interessantes, assim. Mas, enfim, o Vanagon tem uma questão extremamente importante de talvez retomar o foco na vida cotidiana, mas principalmente de falar um pouco sobre essa questão de vida versus sobrevida, né? Como é que é essa história? Primeiro eu vou falar um pouco do Vanagon, que ele é muito interessante no sentido que ele vem, se não me engano ele é holandês, enfim, ele conhece os situacionistas por causa do Lefebvre, né? O Lefebvre faz essa junção, e ele vem de um estudo sobre todas as heterodoxias possíveis, né? Desde os socialistas utópicos aos surrealistas, né, aos anabatistas. E ele é um cara que a Arte de Viver para as Novas Gerações, se não me engano, vendeu mais que Sociedade de Espetáculo, né? Sabe? De certa forma, as frases do Vanagon, elas são muito mais poéticas e muito mais lapidares, né? É quase como se eu dissesse, olha, o Vanagon, ele tem um outro estilo. Ele tem um outro estilo na maneira como ele escreve. Mas como os dois livros, tanto a Sociedade de Espetáculo como a Arte de Viver para as Novas Gerações, é de 67, lendo os dois, óbvio que eu vejo diferenças, mas é como se o Debord, ele partisse de uma análise da estrutura. E o Arte de Viver para as Novas Gerações é um livro que parte da crítica da vida cotidiana. Né? Então, mas para mim eles falam sobre a mesma coisa. Minha questão com o Vanagon é que ele tem uma influência vitalista, cujo teor começou a ser para mim um pouco mais complicado. Mas ainda assim eu acho um livro memorável. Assim, e a influência dele que teve nos anarquistas contemporâneos, a gente pode ver isso, por exemplo, na Crime Think. A Crime Think é um coletivo que eu acho que também tentou levar a Arte de Ver para as Novas Gerações a um outro patamar também, né? E o Vanagon é ele, por exemplo, que vai para os Estados Unidos tentar fazer a ligação formar, né? Porque os situacionistas tinham essa ideia de formar núcleos situacionistas, ser literalmente internacional, né? E ele vai para os Estados Unidos, onde ele encontra, por exemplo, Ben Moret, do Black Mask, né? Que é essa pessoa fundamental na contracultura, norte-americana, encontram o Bookchin também. E eles chegam a dialogar um tempo. Só que os situacionistas, eles eram péssimos, né? Intratáveis, de certa forma. E o fim disso é ele mandando carta, tanto para o Ben Moret quanto o Bookchin, e dizendo assim, se algum dia você nos vir na rua, é mentira, né? E termina xingando. Insuportável. Não, totalmente. E porque esse é um ponto também, né? Que eu acho que é sempre, para mim, é um dos pontos mais criticáveis em relação aos situacionistas, que é mais criticáveis, mas ao mesmo tempo muito interessante, essa radicalidade deles, né? O problema é como isso foi virando, de certa forma, autofágico, né? Isso, na verdade, é quase como se isso também não reencena, né, o que são os expurgos surrealistas. Enfim, é um certo ideal de pureza. Um certo ideal conspiratório também, né? Do Debord. Mas voltando para o Vanagon, eu acho que o livro dele, né, já remete a um saber fazer, né, ao que seria um tratado sobre um modo de vida possível, né? Que são aqueles livros éticos, né? Eu acho que esse talvez seja o ponto da Arte de Viver para as Novas Gerações. É um livro cujo fundo dele é um fundo ético, com todas as suas potências e com todas as suas problematizações. O problema quase sempre, eu acho, do Vanagon, e de certa forma isso reverbera, por exemplo, na apreensão contracultural que os situacionistas teve, é um pouco o ideal, vou usar a palavra e ela é difícil, mas é quase um ideal místico, né? Vitalista no sentido assim, de uma linguagem que ela não está tomada pela negatividade. Eu diria isso. Meu problema com a Arte de Ver para as Novas Gerações é que tem um déficit de negatividade nele. Isso para mim é super importante, porque as pessoas tendem a ver o Vanagon mais acessível também, porque a escrita dele remete ao Nietzsche e remete também ao que virou, eu acho, um pouco, não é boa palavra, mas um pouco um mainstream do pós-estruturalismo, sabe? Ou seja, ele é mais palatável, né, do que esse hegelianismo e essa negatividade que o Debord tem. Eu acho que são textos que, no mínimo, eles têm um valor histórico de serem complementares, como você falou, do ponto de vista do foco da crítica. É uma crítica muito mais focada na vida cotidiana, um outro muito mais focado em questões que são, talvez a gente poderia chamar de mais estruturais. Mas eu acho que os dois têm um ponto de encontro fundamental, que é a questão que a gente poderia chamar de uma maneira simplista de alienação, e de como que isso, a forma de mercadoria repercute na vida cotidiana. Eu acho que isso que é o elemento fundamental. É que eu acho que às vezes o Vanagon, ele talvez seja um pouco mais propositivo, quer dizer, o próprio título, né, ele é um tratado, né, do que fazer, né, de como viver, né. Pode falar. Eu achei um trecho lindo, porque do Vanagon eu queria ler: em uma greve por aumento salarial ou em um motim, não vemos o espírito festivo despertar e tomar consistência? No momento em que escrevo, milhares de trabalhadores paralisam o trabalho ou pegam em armas, obedecendo a palavra de ordem ou princípio. Mas, na verdade, lá no fundo, eles agem em resposta ao seu desejo apaixonado de mudar o rumo de suas vidas. Transformar o mundo e reivindicar a vida é a palavra de ordem efetiva dos movimentos insurrecionais. Essa reivindicação não é criada por nenhum teórico. Em seu lugar, ela funda por si só a criação poética. A revolução se faz todos os dias, apesar dos especialistas da revolução em oposição a eles. Uma revolução sem nome, como tudo aquilo que pertence à experiência vivida. Ela prepara, na clandestinidade cotidiana dos gestos e dos sonhos, a sua coerência explosiva. É isso. Eu acho que esse trecho é fundamental porque, bom, primeiro que ele traz essa noção de insurreição que já estava circulando em vários grupos, mas que só vai aparecer, por exemplo, no anarquismo depois, né? A ideia de que o horizonte revolucionário é uma coisa, mas que a gente não pode perder de vista que você tem elementos de revolta, que eles são elementos que eles têm uma certa irrupção, que são fundamentais, e que são formas, queira ou não, de transformação da vida, né? Eu acho que se por um lado você tem o anarquismo, o comunismo, o socialismo do século XIX bastante focado nessa questão, as lutas anticapitalistas no geral, né, do século XIX, bastante focadas na questão da sobrevivência, né, quer dizer, de uma luta por sobrevivência, por dignidade humana mínima, porque as condições de trabalho eram, de fato, condições de trabalho muito terríveis, muito complicadas. Quando a gente entra no século XX, você passa a ter um movimento que eu acho que ele é capturado de uma maneira magistral pelos situacionistas, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar, que é ultrapassar esse limite da mera sobrevivência, né? Que, na verdade, De que adianta a gente criar condições de sobrevivência e, na verdade, é uma sobrevivência em que a gente tem uma vida que ela é profundamente alienada, né? Pensa, por exemplo, talvez para facilitar um pouco, eu acho que esse não é necessariamente o único exemplo, mas talvez seja mais extremo, da própria ideia, por exemplo, da inclusão pelo consumo ou coisas que o valha de uma esquerda institucional. Quer dizer, que o fundamental é você melhorar a condição de vida das pessoas e que a partir da melhora da condição de vida das pessoas, pronto, resolveu-se o problema. E quando, na verdade, quer dizer, você não... Você resolveu o problema da sobrevivência, mas você não resolveu o problema da vida. Uhum. As relações, elas continuam profundamente... alienadas. Mas acho que a gente não precisa ir só para essa questão mais óbvia da esquerda institucional, né? Quer dizer, você tem uma esquerda supostamente revolucionária que ela reproduz muito, muito fortemente essas relações alienadas, né? E que, de fato, está buscando meramente condições de sobrevivência e não condições de vida nesse sentido situacionista. Mas algumas pessoas, por outro lado, também vão criticar o situacionismo, e eu acho que isso é uma coisa importante para a gente pensar quando a gente considera onde a gente está, que é assim, bom, o situacionismo é super factível como, quer dizer, só é possível o situacionismo surgir porque existe um contexto econômico em uma Europa pós-guerra, etc e tal, em que você teria uma melhora econômica em que as pessoas não precisam mais lutar pela sobrevivência, e agora sim a gente pode falar sobre alienação. Isso é uma crítica rasa que as pessoas fazem ao situacionismo, mas que eu acho que merece um comentáriozinho, porque se você for pensar, por exemplo, nas condições de vida, ou de sobrevida, vai, no Brasil contemporâneo, por exemplo, a gente está muito longe de estar garantido algumas questões básicas aí. Como é que a gente pode pensar essa crítica? Então, constantemente, né, os situacionistas são colocados como... pequeno burguês, né? Pequeno burguês, né? Isso eu acho... super importante, não como uma crítica ad hominem, né? Mas o Debord, por exemplo, ele fala que um dos grandes feitos dele foi que ele fez uma pichação que estava escrito "não trabalhe nunca". E aí essa pichação depois virou um cartão postal. E aí, inclusive tem o texto, se não me engano, do Bob Black, que fala muito sobre as mulheres dentro dos situacionistas, né? Por exemplo, a Michelle Bernstein, que foi esposa do Debord, era quem fazia horóscopo para cavalos. Segundo ele, era ela que conseguia o dinheiro, né? Ah, e aí eu falo sobre isso porque me encantou sempre e muito a crítica ao trabalho, né? A nossa esquerda sempre foi muito pautada sobre o valor do trabalho, o valor da pretensa cultura proletária, da cultura operária. E para eles... Esse desprezo, né? Esse desprezo em relação ao trabalho. É claro que você está mais ou menos na Europa ou no estado de bem-estar social, isso favorece um pouquinho mais a questão da sobrevivência. Eu brinco isso porque esse meu encanto em relação ao não trabalhar chegou a um ponto onde você diz: não é possível, eu preciso ter um emprego de merda. E isso, de certa forma, é o que faz, eu acho, a crítica dos situacionistas ter que passar a um outro nível de não ser uma crítica romântica, né? E a gente não pegar, por exemplo, os standards ou as frases de efeito e começar a lidar com elas sem esse atrito com a realidade, né? Tanto que é isso. Não é mais possível ser situacionista simplesmente porque o período histórico passou. Os problemas, eles têm que ser recolocados. E acho que justamente é sobre isso que se trata, né? Não transformar a Internacional Situacionista no situacionismo, ou seja, no plano de bolo do qual eu sigo e vai dar certo, né? Nossa, mas eu acho perfeito. Eu sempre penso nisso, assim, né? Sempre brinco, né? Debord safado, você tinha o mecenas para você poder fazer os seus filmes e passar os seus filmes no cinema. Eu também quero. Se quiserem me comprar, eu tô me vendendo muito mais barato. E de repente, uma parte razoável, inclusive, você fala sobre Crime Tank, por exemplo, né? Quer dizer, alguns trabalhos iniciais da Crime Tank eram justamente nisso, né? Na ideia de como que você escapa do trabalho, né? Como desertar, né? que era uma coisa super forte nos Estados Unidos também, na década de 90, começo dos 2000 ali, né? Sim, quando o Catarsis veio a BH, havia essa lenda, né, das pessoas que largaram tudo e foram viver comendo lixo, alguns depois voltaram para casa. E eu digo, sempre me encantou brutalmente, né? Mas, inclusive isso, né? Quando a primeira turnê da Cramp Think, essa foi um dos pontos, né? E ele próprio assume, né? O que é aquilo que era uma tática ser vista como um projeto, né? E eu acho que tudo isso em relação ao que os situacionistas colocam, o que a Cramp Think coloca, ou que os anarquismos contemporâneos colocam, né, e a gente discute muito sobre isso na casa, também é o que, que é isso, é uma estratégia que é possível agora, nesse momento, para esse grupo de minimizar as trocas e as relações que não sejam mediadas pelo dinheiro, mas isso é também situacional, né, isso é no momento presente, no agora, e isso para mim é o que é o mais interessante em relação também ao Debord, porque ele mesmo dizia, né, diz o Agamben, que ele não se via como artista, filósofo, ele era um estrategista. E acho que lidar, talvez seja um dos primeiros a falar sobre esse contexto da guerra, né, lidar com a luta como se ela estivesse numa metáfora da guerra, numa guerra permanente, né. Então, a todo instante, na vida cotidiana, a gente está tomando parte da luta, a gente está buscando mais armas, mais ferramentas, mais aliados. Ah, eu acho que isso é fundamental, e eu acho que faz eco com a ideia que eu tinha falado um pouco antes sobre a questão de prefiguração ou dessa ética mínima anarquista, né? Porque, afinal de contas, se a luta é a luta... Quer dizer, se a vida cotidiana... ela está permeada por relações de poder, relações de alienação, que está permeada pelo espetáculo, não é possível a gente pensar uma luta que não passe por esses elementos, principalmente da vida cotidiana. E aí faz até eco àquela ideia anarquista clássica de que não é possível você ter uma sociedade, quer dizer, não é possível você chegar a fins anti-autoritários por meios autoritários. Da mesma forma, a gente poderia dizer que não é possível a gente chegar a fins não alienados por meios alienados, né? E eu acho que uma coisa que é muito forte, né, no anarquismo hoje em dia é a tentativa de criar essas coisas no momento presente, né? O Acácio fala, né, você já fez sua anarquia hoje. Então, anarquia é uma coisa que você faz, né? Não é uma coisa, não é um projeto de futuro, né? E não é uma mercadoria. O valor das coisas, e nisso eu, também das coisas que mais me interessa, as coisas são feitas para serem usadas, né? As teorias, elas são, primeiro eles vão dizer, né, elas são perecíveis no tempo, então elas têm que ser constantemente recontextualizadas, tanto como as lutas, tanto com as experiências passadas, no momento presente, para terem efetividade, né? E nisso, negar o valor de troca, negar, por isso é anti-ideológico, né? Por isso sem projetos, por isso apostar no que eles chamam, e eu também chamo, de negatividade, né? Porque a todo instante também nas esquerdas as pessoas estão falando assim, o que fazer, né? Não como fazer, e não nos próprios impasses, né? Nisso o Debord era super interessante, porque ele apoiava muito na ideia dos conselhos, né, porque os conselhos também é aquilo que faz a linguagem entre meios separados serem possíveis. Mas ele dizia assim, olha, a forma conselho, ela cria mais problemas do que soluções. E apostar nisso, né, apostar nesses momentos de impasse, apostar nessas outras estratégias que geram mais problemas, é o que geralmente a gente não faz, né? É o mais difícil, porque o que a gente quer é as soluções prontas e rápidas. Isso também é um certo clichê de falar, mas é porque o que eu aprendo com os situacionistas, com a experiência da revista, por exemplo, essa vontade de aprender nos mais diversos movimentos, sejam eles movimentos de trabalhadores na Argélia, seja eles de movimentos, eles falam, né, sobre os jovens que depredam as lojas em Los Angeles, né, o que que disso é, há um potencial de explodir e de alterar absolutamente tudo, de revolução. E a revolução, eu sempre digo, é a mercadoria mais embaixo atualmente, né? Sumiu do nosso vocabulário, porque a gente só consegue fazer gestão. E o outro lado, né, os bolsonaristas são revolucionários. Para nós, nada, né? A gente consegue, no máximo, quando muito, pensar em uma insurreição. E aí, tentar dar essa solidez a uma expectativa que seja revolucionária, para mim, é da ordem do dia. E é claro que isso não vem com belos slogans ou belas palavras, né? Isso vem pelas potencialidades da luta. Assim, essa questão dessa cristalização, dessa coisificação da insurreição e a perda de um possível, não diria horizonte revolucionário, né? Mas a gente perder do nosso vocabulário mesmo, né? O horizonte revolucionário foi um debate longo aí também depois, né? Perder do nosso próprio vocabulário essa questão da revolução é uma coisa interessante, assim. Eu tenho lido um pouquinho o Fúrio Gese, por exemplo, que ele vai falar sobre os momentos de revolta, os momentos de insurreição, e como a própria característica do momento revolta, quer dizer, que é uma relação temporal, que inclusive é uma coisa que o Debord fala, a relação do tempo quando a gente está na sociedade do espetáculo, né? O tempo da mercadoria, o tempo da produção, o tempo do consumo, ou seja, o tempo da vida cotidiana alienada, o Gese vai falar que esse tempo ele é destruído, ele é suspenso, vai por assim dizer, no momento da insurreição, né? Quer dizer, quem já participou de qualquer tipo de processo insurrecional, por menor que seja, quem já foi para uma manifestação valendo na rua, sabe que, de fato, a relação com o tempo é muito diferente, né? E o Gese vai falar, e no entanto isso é uma contradição, porque quando a gente entra no momento insurrecional, ele perde de vista um outro elemento do tempo, que não é o elemento do tempo da vida cotidiana, que é esse tempo histórico, né? Que a gente sai do tempo histórico e passa a viver um tempo insurrecional, que é uma característica típica da insurreição, em que a gente vai perder de vista. Eu ainda estou elaborando muito na minha cabeça essa noção de tempo. Acho que essa noção de tempo é muito, muito rica, mas é muito difícil ainda para mim entender. Mas, de fato, a própria característica, se a gente se apaixona demais pela insurreição, a gente fica preso dentro do tempo insurrecional. Uhum. Acho que é um pouco essa que é a questão. Mas por um outro lado, talvez uma forma de reconectar isso a um, vou usar o termo novamente, mas a um horizonte revolucionário, seja justamente a gente pensar em como a gente manter essa suspensão do tempo da vida cotidiana, do tempo alienado, do tempo vazio, do tempo homogêneo, da produção e do consumo, como a gente pode manter isso suspenso de maneira indefinida. Acho que esse que seria um elemento fundamental de como que a gente transpõe a insurreição, sai da insurreição e vai novamente para um horizonte revolucionário. Eu acho que isso é uma coisa interessante, e é engraçado que, até onde eu sei, posso estar completamente errado. Sou muito ignorante em relação a essas questões mais históricas, mas até onde eu sei, acho que o Fúrio Gese é um cara que, por mais que tenha circulado em algumas coisas no Maio de 68, ele não tem uma interação direta com algumas dessas discussões dos situacionistas, né? Uhum. Mas é porque eu acho que a leitura dele do Brecht e, de certa forma, do Benjamin, traz isso, né? Isso é, talvez, esses pensadores não ortodoxos e radicais, né? Trazem essa semelhança, né? Eu vejo quando ele fala sobre isso, eu penso no Benjamin, eu penso no Debord. E eu penso muito sobre um debate que é atual, né? Sobre o lento cancelamento futuro, uma esquerda sem futuro, que não por acaso é escrita pelo o Timothy Clark, né? O T.J. Clark, que foi também um situacionista. Ele foi ligado aos situacionistas ingleses, né? Inclusive o Malcolm McLaren também foi do King Mob, né? Mas enfim, criador do Sex Pistols. Uhum. E que é perfeito, sem futuro, no filter. Se tem algo do punk importante, e o punk tem uma ligação absurda com os situacionistas, é sobre essa ideia de de futuro e essa ideia de desenvolvimento. Talvez essa ideia sobre a revolução como outro espaço-tempo é importante por causa disso, né? Porque atualmente a gente não consegue pensar em nada para além do que está posto, nada para além da gestão. Isso é o que cria esse nosso processo de angústia, né? De angústia, porque o que os situacionistas, eu acho, bem fizeram foi ter esse olhar atento para uma nova forma de luta, né? Que parecia cada vez mais desregrada. Né? Não era o movimento operário enquanto o trabalhador fabril. É a proletarização de todos, é o assalariamento total. Isso configura um outro tipo de abordagem sobre as possibilidades da revolução e sobre as possibilidades da revolta. Né? E é sempre bonito também pensar, né, naquela frase do Vanegem sobre aqueles que falam de luta de classe sem se referir ao potencial subversivo do amor, tem na boca um cadáver. Né? Isso é fantástico. Não é só mais o local onde você trabalha, né? O caráter sociológico do trabalhador. É um momento onde todos parecem estar submetidos a isso. Assim, né? Então, a questão da barricada, porque a barricada é um espaço físico, é um espaço-tempo, mas ela é um espaço de decisão também. Né? E eu acho que isso se aproxima cada vez mais ao que a gente tem constantemente falado sobre vida cotidiana. Né? Os processos pelos quais a gente está submetido, eles se colocam a todo tempo, na maneira como a gente fala, na maneira como a gente ama, no que a gente veste, no que a gente come, nas nossas relações, enfim. Tudo isso, e isso os situacionistas também foram, acho que, inovadores para falar, olha, isso é o campo, esse é o campo, né? E esse é o campo da totalidade. Talvez isso, porque para o Debord, para os situacionistas, você ser do Greenpeace sem que isso implique uma crítica ao modo de produção não interfere em absolutamente nada. Né? Essa é a radicalidade, né, eu acho. Só mais acho que duas ou três questões no máximo aqui para a gente ir se encaminhando. Não, a gente pode fazer mais episódios também. Depois, acho que de repente episódios voltados a conceitos ou a textos específicos, uhum, assim, acho que pode ser legal, né? Mas você mencionou aí brevemente a questão do punk, uhum, da influência que os situacionistas, a forte influência que os situacionistas tiveram no punk. Você acha que os situacionistas... isso, óbvio que é uma super simplificação, mas é uma provocação, tá? Você acha que os situacionistas entram no anarquismo via punk? Eu não sei se eles entram. Eu sei que entrou pra mim e pra uma grande parte das pessoas. Foi pelo punk que eu entrei em contato com os situacionistas. Foi pelo Refused, foi pelos coletivos de Belo Horizonte, Libertinagem, o Retórica, né? E tem um texto, inclusive, muito interessante sobre a influência dos situacionistas nas bandas punks de hardcore, né? Você tem uma banda que chama The Spectacle, você tem a influência do Catarsis, você tem a influência deles em bandas como... Enfim, em várias bandas. Então, eu acho que, assim, isso é questionável, né? O Sudholm mesmo critica muito isso, mas tem aquele livro do Lipstick, como é que chama? Ah, Lipstick Traces. Isso, Lipstick Traces, que fala muito sobre isso, né? Porque os situacionistas, eles tinham essas facções, essas ligações com vários outros movimentos, né? Um deles foi os situacionistas holandeses e tinha os situacionistas ingleses também. Um deles que fez parte foi o Malcolm McLaren, que foi o criador do Sex Pistols. Obviamente, ele não criou o punk, né? Ele fez muito bem o seu rolê de empresário, mas você vê, por exemplo, que a questão da ligação do punk com a anti-arte, o uso do detournement, da colagem, isso tem uma influência das vanguardas que passam pelos situacionistas e que chega nos punks também. Tanto que tem uma entrevista com a Michelle Bernstein, onde ela fala assim, quando ela escutou o punk, ela reconheceu claramente como alguém, como irmãos, ela fala algo assim. Mas aí o próprio, mas ela fala assim que, se não me engano, acho que o Debord nunca, não era chegado a esse tipo de música, porque ele gostava mesmo de chansons francesas. Então, eu acho que a influência dos situacionistas ainda dentro do punk é muito, muito, muito importante. Ela tem que ser, obviamente, sempre mediada por todas essas questões, assim. Mas a própria tem um vinil do Sex Pistols, cuja capa, se não me engano, era para ser a colagem de dois trens se chocando, era para ser uma capa de uma revista situacionista inglesa deles, assim. Né? E aí é legal ver também a ligação do que os situacionistas tentavam ter com, por exemplo, o Provos, né, holandês, o próprio Constant, que fez parte dos situacionistas franceses, foi quando foi para a Holanda, fez parte do Provos, né? Eles tinham uma ligação com esqueci o nome, que era um grupo também japonês, de estudantes que ia para a rua dar paulada na polícia, né? Eles tentaram esses contatos com a contracultura norte-americana. Então, de certa forma, a ideia do situacionista sempre foi fazer a ligação dessas lutas, né? Essa troca prática, essa comunicação direta com esses coletivos, esses grupos. Eu acho que... Eu não sei se tem uma ligação direta, claro, mas... Para mim, essa noção do punk inicial, assim, e que depois, claro, você vai ter um crescimento, você tem uma aproximação tão forte do anarquismo com o punk, que hoje acho que é muito difícil você encontrar um punk que não se diga anarquista, ou pelo menos que não beba do anarquismo em algum momento, né? Mas tá surgindo, mas... Pior que existe. Tem, claro. Claro, mas me parece que é uma associação majoritária, assim, né? Mas o punk inicial, ele é uma crítica muito forte de uma sociedade de consumo, de uma sociedade vazia, né, pretty vacant, né, e como você falou, né, a ideia de ausência de futuro e ausência de projeto, quer dizer, um certo niilismo que ele pode ser levado... as suas consequências a uma negatividade, né? Eu acho que isso é fortemente situacionista, mesmo se não for diretamente situacionista, né? Eu acho que isso é legal, né? Quer dizer, pensar que você tem um caldo de anti-arte, um caldo de crítica da sociedade de consumo dentro do punk, que vai fazer com que o punk reencontre o anarquismo de maneira que... uma parte razoável do anarquismo contemporâneo é tributário do punk, né? Sim. A provocação da ideia de que o situacionismo entra no anarquismo via punk, é óbvio que isso é uma super simplificação, né? Mas é justamente isso, essa ideia de que a crítica fundamental à sociedade de consumo, mais do que aos modos de produção, que é uma característica que eu acho que é fundamental do anarquismo contemporâneo, é uma coisa que aparece dentro do punk, muito forte. Uhum. E eu acho que, diga-se de passagem, eu acho que 90% dos entrevistados do Fagulha até hoje, tudo vem do punk, todos os punk velho aí que continuam fazendo a sua anarquia diária, né? Como é que você... Pode falar. Não. Como que eu vejo? É porque eu acho que os situacionistas, eles são de uma geração anterior, né? Claro. Eles ainda pegaram o caldo desse modernismo, né, desses grupos de vanguarda. O que eu acho que o punk faz, de certa forma, é o início das subculturas e de certa forma também, né, uma massificação da contracultura. Então, incontáveis pessoas começaram a produzir, tocar, viver, costurar suas próprias roupas, enfim... uma busca de uma outra vida através dessa subcultura, contracultura. Tanto que é muito legal ver a influência dos situacionistas também no autonomismo italiano, assim, né? Claro. E é que a galera vira... Os jovens lá, eles eram, na década de 70, né, eram literalmente os trombadinhos, saca? Era criminalidade. E aí, outro aspecto que talvez me interesse muito, assim, dos situacionistas, que essa abdicação do que seria as classes laboriosas pelas classes perigosas. A promessa ela não está no trabalhador fabril, porque a promessa não está no trabalho. Porque o trabalho, no final, é integração e gestão. Ela está naquele que, ao se insurgir, naquele que faz oposição, ele é visto pelo Estado e pelo capitalismo enquanto um inimigo, como um criminoso. Né? Uhum. Esse aspecto, o punk, de início, ele tinha esse caráter provocativo, ele tinha esse caráter do choque também, ele tinha, de certa forma, um caráter criminal. O ponto, talvez, que, se não me engano, o Debord, ele vai criticando depois, o quanto isso também vira mercadoria, e que a gente sabe, né? Claro. A gente compra as ideologias no pacote. Né? Eu compro várias delas, várias vezes ao dia, e falo que é minha, que é meu estilo, que sou eu, muito facilmente. Assim. Claro. Talvez o ponto que eu acho que os situacionistas chegam, de certa forma que o punk chega também, porque é o que fez uma cultura, essa é uma péssima palavra, mas que fez uma prática viva permanecer entre gerações. Porque, né, esse é o meu grande ponto também, porque os situacionistas, eles são críticos dos militantes, né, a moral militante. E o militante é o especialista. E o especialista é aquele que se mata por um ideal, é aquele que assume também um papel e que compra também ideologia a varejo. De certa forma, essas práticas juvenis, elas mantiveram, ainda que mediadas pela indústria cultural e etc., algumas práticas vivas. E é por isso que talvez, uma vez eu fiz o curso com Anselm Yap, que é do Crises, enfim, tem um doutorado sobre o Debord. E ele também, a gente conversando, ele riu, porque ele falava também que grande parte da galera que ele conhecia que se interessava pelo Debord vinha do hardcore e do punk, né? Uhum. E acho que é meio inescapável, porque é um pouco como olhar para o passado e ver quem é a sua tradição, quem são seus amigos conceituais, quem são seus companheiros, assim, né? E eu acho que os situacionistas ainda dizem muito nesse aspecto. Eu acho que eles ainda dizem muito sobre uma radicalidade que é necessária. A gente não tem, porque nosso tempo presente, ele é refratário, né? De quase isso, a gente ficou covarde. E o tempo, esse aprisionamento no tempo presente e numa pretensa união faz a gente ficar um pouco mais molenga, o que é normal. Mas ainda para mim é uma questão, assim, né? Como levar a crítica e como levar a crítica prática às últimas consequências. Perfeito. Isso se dá nas barricadas. Isso se dá, de verdade, isso só se dá nas barricadas. E aquele que, igual você falou, aquele que experimentou os processos de junho de 2013, né, os processos das assembleias, o que é isso, assim, que é estar nas ruas, o que é estar nas assembleias, é a possibilidade de ver, assim, né, a possibilidade de ver o que é uma crítica prática aos modos de produção e aos modos de gestão e de governo. Não, voltar e viver isso e se permitir a conectar essas coisas, né, falar sobre essas coisas é sempre muito importante para mim, assim, né, porque eu me sinto sempre muito provocado a rever onde eu tô e o que eu quero fazer. Enfim, obrigado. Yeah. Eu li uma entrevista uma vez do Tadzio Miller, e eu nunca mais encontrei essa porcaria dessa entrevista, eu tenho que achar novamente, mas em que ele fala sobre o porquê que ele resolveu, enfim, continuar na luta, né? Ele é professor universitário, ele é HIV positivo, então ele tinha N motivos para, né, para usar um termo teu aí, para se acovardar, né? E ele fala, aí fazendo uma ponte com o nosso episódio anterior, ele fala sobre a experiência dele em Seattle, e aí ele vai falar que se ele tem uma utopia, é fazer com que todo mundo possa se sentir quando ele se sentiu, como ele se sentiu quando ele viu que eles foram vitoriosos. Quando ele viu fumaça para todo lado, aquele embate danado com a polícia e de repente a fumaça abaixa e quer dizer, a polícia debanda e eles descobrem que o pessoal cancela, né, o Summit lá em Seattle. E ele fala que a utopia dele é essa, é fazer com que todo mundo possa se sentir dessa maneira. Eu conecto isso fortemente a essa noção, inclusive, que tu falou, da noção do especialista, né? Que se parar pra ver, pra gente voltar pro começo do episódio, nada mais é do que uma radicalização daquela noção da quebra com a questão da arte, né? Do artista como especialista, né? Se é possível a gente quebrar as barreiras entre a arte e a vida cotidiana de maneira que não existam mais artistas, também é possível a gente quebrar a barreira entre todos os elementos de maneira que não existam mais nenhum tipo de militante ou especialista nesse sentido, né? Político, né? Para que todo mundo possa viver esse tempo, assim. Organizar e fazer sua própria história, né? Perfeito. Os situacionistas, eles pegam, né, eles fazem um deturnamento do Marx, porque o Marx, pouquíssimas vezes, ele fala como seria o projeto do comunismo, né? E uma deles, ele fala, assim, que seria pescar, escrever poesia, fazer teoria à noite, ele faz essa divisão. Acho que tá lá na ideologia alemã. E os situacionistas falam, né, que o uso situacionista das coisas é isso, né? Ser situacionista é poder de manhã escrever poesia, de tarde escrever teoria. É esse espaço onde o homem começa a fazer sua própria história, né? E você falou muito sobre essa coisa das barricadas. É muito interessante ver o que foi mais de 68 também para os situacionistas, né? No sentido de que mais de 68, no geral, foi um período também que as pessoas depois suicidaram e entraram em depressão. Eu brinco que eu vejo certos efeitos disso também depois de junho de 2013, né? Porque se liberou uma energia. Mas mais de 68 para os situacionistas foi isso, assim, quase como nós quase chegamos ao assalto dos céus, a gente quase conseguiu alguma coisa, então o risco é se transformar numa espécie de grupo especialista, né? Então vamos terminar o grupo. E fechou em 72. É claro que isso também é uma certa narrativa edificante, né? O grupo já estava muito desgastado. Entre eles, o Debord cada vez numa radicalidade também, numa certa paranoia, não deixa de ser. Mas é interessante ver também, assim, né? Quando o desejo se realiza na sua frente também, ele traz um certo pavor, né? Ele cria um outro problema, né? E mais de 68, eu acho que foi isso pro situacionistas. Há uma coisa engraçada dos situacionistas, é que o Van Egen não foi em maio de 68. É uma fofoca. Ele ficou na praia com a esposa. Isso foi também... O que é perfeitamente entendível. É. Né? Sem críticas a de homem. Mas é um pouco isso, assim, né? Foi um texto super, super importante dos situacionistas, é sobre a Comuna de Paris. E eles definem a Comuna de Paris como uma grande festa, né? Uma grande festa onde a ordem se inverte, né? E aí eu sempre fico me lembrando disso, quando eu lembro de maio de 68, quando eu me lembro de Seattle, quando eu penso em junho de 2013, né? é uma outra ordem possível, é uma festa, né? Tem que ser uma festa, né? E é isso, a luta ela não vai ser boa sempre, como muitas vezes certas facções do militantismo tentam oferecer, mas ela não é algo sacrificial, porque ela é algo que está a todo instante acontecendo, e ela tem que acontecer a todo instante. Perfeito. Bom, a gente tá avançando no limite do meu tempo aí, também não quero tomar muito mais o teu. Depois eu queria ver a possibilidade da gente fazer um episódio especificamente para falar sobre as experiências da casa. Eu acho que é uma coisa bem interessante, que obviamente conecta muito com isso que a gente tá falando aqui, mas eu acho que não sei se a gente tem tempo para falar agora, né, sobre as experiências da Casa Invisível, que eu acho que são algumas coisas legais assim, para a gente discutir essa questão das ocupações, acho que é bem, bem legal. Mas para a gente ir para os nossos finalmente, para os nossos encerramentos aí, eu sei que ainda tem muita coisa que a gente pode falar, que a gente pode discutir, que a gente pode levar, tem alguns conceitos que a gente não discutiu, mas é bom para a gente ficar um pouco com esse gostinho de quero mais aí, né, pra gente poder avançar essa conversa, essas discussões que eu acho que são fundamentais, né, a gente pensar a vida cotidiana no anarquismo acho que é o central, né. Mas eu queria então, só pra gente poder encerrar, ir pra uma parte mais de indicações mesmo, indicações de leituras, músicas, filmes, obras de arte, ou o que quer que seja, que podem ajudar o pessoal a pensar um pouco isso. Então, podemos começar por ti. Então, como a gente falou muito, vou falar sempre em publicações inicialmente que estão em português e que são acessíveis. E tem primeiramente em inglês o site Not Bored. Claro. Tem quase tudo sobre os situacionistas, inclusive as cartas do Debord. É muito interessante. Mas eu vou começar falando o que a gente já falou, A Sociedade Espetáculo, do Debord, né, foi publicado pela Contraponto. Tem uma edição pirata muito boa também, por um coletivo que era de Belo Horizonte, Coletivo Acrático Proposta, se consegue na internet. O Arte de Viver para as Novas Gerações, do Van Eggen, que saiu pela Baderna. Apologia da Deriva, são escritos situacionistas sobre a cidade, que foi organizada pela professora da Universidade Federal da Bahia, da Arquitetura, Paula Bernstein, saiu pela Casa da Palavra. O Situacionista também, que é a Teoria e Prática da Revolução, que é um conjunto de textos que saiu pela Baderna, que a gente sempre brinca, que é o kit revolucionário dos anos 2000. E como comentador, eu indico fortemente um grande amigo de Fortaleza, foi de um coletivo muito importante que chama Contra Corrente, que é o João Emiliano Fortaleza Aquino, a tese de doutorado dele, que chama Reificação em Linguagem e Guy Debord. É um livro muito, muito, muito bom, muito criterioso, né? E também pelo Emiliano, que é uma pessoa que tem forte ligação com os movimentos sociais também. Né? Então, a gente vai deixar os links aí também, vou passar aí aqui embaixo, para as pessoas acessarem, porque eu acho que tem tudo a ver também com isso que a gente fala sobre a livre circulação das ideias, e é importante ter contato direto com os textos também, para ver assim, o que é mistificação, ideologia, e às vezes só idolatria mesmo que a gente tem pelos autores e pelas práticas. Claro. Bom, eu vou deixar como indicação, eu já comentei lá, é o livro da Maria Tereza Mereb e do Eric Correa, que é o 68 Como Incendiar um País, tá na coleção Baderna, organizado pela Veneta, e é um livro legal, porque os autores fazem um apanhado histórico muito interessante, mas acima de tudo eles têm um apanhado documental, que eu acho que é muito legal, assim, tem muitos panfletos, tem algumas canções e tem os cartazes, né? Os cartazes, assim, são uma coisa fantástica, assim. Eu acho que os cartazes que foram produzidos em 68 são muitíssimo, muitíssimo interessantes para a gente pensar. Eu ia sugerir o assalto à cultura como contraponto em algumas questões, né? O Stuart Homer ele faz uma crítica não ao situacionismo, né? Porque para ele o situacionismo morreu quando o Debord escreveu a Sociedade do Espetáculo. Ele vai falar que a partir daí você cria um cisma que os caras vão se focar no espetáculo, e pro Stuart Home, apesar dele fazer uma crítica bem pesada, usar termos bastante pesados, no final das contas ele só acha a parte do espetáculo menos interessante, né? A real é essa, assim, né? Não é que ele acha que não é útil, não tem influência, mas ele só acha menos interessante para aquilo que ele tá dizendo, que é um livro chamado Assalto à Cultura. O problema é que é super difícil encontrar esse livro hoje. Eu tinha esse livro, eu comprei ele quando eu estava na graduação, uhum. E, bom, não tenho mais. Eu cometi aquele erro que as pessoas às vezes cometem de emprestar, e aí, enfim, né? Na época, bom, na verdade eu acho que tem que ser emprestado sim, mas contanto que a gente consiga depois voltar à leitura, né? Eu não encontro mais essa porcaria desse livro. Se alguém souber onde tem aí nas bibliotecas virtuais, etc e tal, eu conheço muita gente, inclusive, que quer voltar a ter acesso a ele, né? Então, Stuart Home, ele faz um contraponto interessante, porque ele vai tentar contar um pouquinho dessa história que o Paulo controlou no começo, né? Sobre essas vanguardas, essas utopias de anti-arte, né? Que vão passar pelo letrismo, que vão passar pelo situacionismo, e que depois ele vai, inclusive, até o punk, que eu acho que é interessante. E ali nesse recheio, ali no meio, ele fala sobre o situacionismo. Não é um livro sobre o situacionismo. Lembrei. Pode falar. É só porque eu me lembrei um que é super importante, que chama Os Situacionistas e os Anarquistas. É um livro espanhol do Miguel Amorós, que foi um cara que teve uma ligação muito, muito, muito, muito próxima do Debord. E é um cara super interessante também, vale a pena conhecer. E ele fala, obviamente, dessa fase posterior do Debord também. Ah, é muito legal. Eu acho que eu tenho ele em PDF também, vou ver se eu acho. Legal. Aí a gente qualquer coisa sobe lá no site e tal, se tiver os links. Muito legal. Bom, tem mais alguma indicação, mais alguma questão, alguma coisa que tu queira falar? Para se despedir aí do pessoal. Eu queria agradecer novamente o convite e queria deixar também essa proposta para que a gente leia os textos dos situacionistas sem a reverência e tenta talvez perceber algumas questões interessantes. Assim. Dentre elas, eu acho que é o rigor. Né? Eu acho que eles eram muito rigorosos na análise que eles pretendiam. E lembro, inclusive, de um texto que é sobre a insurgência em Watts, onde ele diz que o papel de uma publicação revolucionária é dar razão a um evento que grande parte das pessoas pensa que seria apenas a barbárie. E ele está falando sobre a queima das lojas de Watts. Assim. Então, eu acho que é sempre importante pensar as questões práticas, mas também certo rigor nas análises. Assim, né? Eu acho que grande parte dos anarquistas deixou isso um pouco de lado, assim, né? De pensar análises mais aprofundadas e mais radicais sobre o que a gente vive hoje. Muito legal. Bom, a gente queria também, claro, agradecer. Eu acho que foi um papo muito legal. Acho que o mais importante foi ter aberto janelas e possibilidades de coisas para a gente pensar, inclusive para a gente voltar a aprofundar, né? A gente deu uma pincelada em algumas coisas, acho que a gente pode aprofundar mais, de repente, em outros momentos. Afinal de contas, é um podcast, né? Não é nada... A ideia é mais provocar do que, literalmente, assim... Podcast não é formação, tá, galera? Quem tá ouvindo aí, podcast não é formação. Podcast pode ser uma introdução ou alguma coisa, mas não se formem por podcast, por favor. A vida lá fora, há livros, há pessoas. Pois é, com certeza. Isso é uma coisa que a gente sempre insiste, assim, a ideia de que... Não crie seus filhos para serem youtubers. Pois é, a gente precisa parar de fazer militância de internet, precisa ir e viver, né? Acho que esse é o mais fundamental aí, né? Então eu queria realmente agradecer, Paulo, e deixar então já o convite para a gente fazer conversas posteriores, tá? Isso mais. Vamos dar um tchau aí pra galera, então? Um beijo, obrigado. Tchau, galera. O Fagulha é um podcast brasileiro sobre anarquismo, autonomismo, comunismo libertário e outros aliados, organizado pelo coletivo Planetes. O objetivo desse podcast é oferecer análise e contexto que permitam que militantes e anarco-curiosos aprofundem o seu entendimento sobre a atualidade e ampliem a luta. Compartilhamos histórias do fronte, lições da história das lutas libertárias e ideias forjadas na batalha para espalhar a prática revolucionária. Nesses tempos bicudos de nova direita e ultracapitalismo tardio, em que as redes se apresentam não mais como a fronteira, mas como o próprio centro da comunicação e propaganda, somos constantemente bombardeados com ideologia de direita e análises liberais superficiais em todos os canais. Apresentamos perspectivas que existam fora desse paradigma através de entrevistas, discussões e debates. Viva a podosfera antifascista! Viva a narcosfera! A citação de hoje é de Vaneigem. Onde quer que gesto de recusa e uma apaixonada consciência da necessidade de resistência suscitem greves nas fábricas das ilusões coletivas, a revolução da vida cotidiana está a caminho. A contestação se intensifica à medida que a miséria se universaliza. Aquilo que foi por muito tempo motivo de lutas específicas, a fome, a coação, o tédio, a doença, a mentira, revela hoje a sua racionalidade fundamental, a sua forma vazia e envolvente, a sua abstração terrivelmente opressora. É no mundo do poder hierárquico do Estado, do sacrifício, da troca, do quantitativo, a mercadoria como vontade e representação do mundo, que atacam as forças transformadoras de uma sociedade inteiramente nova, ainda para ser inventada, e no entanto já presente. Não existe mais uma região sequer no globo na qual a práxis revolucionária não atue como revelador, transformando o negativo em positivo, iluminando no fogo das insurreições a face escondida da terra, erguendo o mapa da sua conquista.